My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse é o 4 Games Podcast e hoje a gente vai falar sobre os baseados que prestam. É, praticamente um assunto meio polêmico, né? Estamos fazendo aqui no Morro da Rocinha. Não, mas na real, vamos falar de jogos que saíram de alguma ideia sem ser jogo. Seja lá HQ, filme, seriado, música. Mas nada que sai da cabeça de um japonês louco que comia cogumelo e pulava na cabeça de cachorro. E eu sou Shinkoio. E se fizessem um jogo baseado na minha vida, só ia dar pra jogar no hard. Falou, sofredor. E seria também um jogo meio porno, né? Estamos caminhando pra isso. No caso, o pornô seria um filme dentro do filme, né? O hard que ele entendeu é um hard em inglês. Hardcore. É, não, é hard de duro mesmo. Eu sou o McFly, se eu não entendi errado, o que eu fiz tá certo, mas sei lá. Sou Johnny Ryder. Bom, se fosse fazer um jogo sobre mim também, né? Seria um Survivor Horror também. Nossa. Depois que eu casei, minha vida virou mais ou menos isso. Não, eu sou o Vivard e GoldenEye é a melhor adaptação e acabou o podcast. Um aviso para que essa leitura de e-mail está sendo feita na manhã da madrugada de um sábado. Nós estávamos jogando Rock Band Singles Stars e estamos meio alterados. Em que sentido? Estamos meio bêbados. O que está fazendo a gente chega aqui? Limonada. Vocês não têm ideia do que tinha na limonada. Estava meio cremosa. É, vocês já perceberam que estamos aqui com o nosso amigo Mário, não a Bari, mas o nosso amigo Mário Mário. Aquele Mário, vocês se lembram? Ele esteve com vocês no podcast número 6. Ah, naquele dos jogos que dá vergonha de subir. É o 07. É verdade, é o 037. E vamos fazer a primeira leitura de e-mails aqui com sorteio direto. Recebemos bastante e-mails relativos ao nosso pódio de zumbis, que foi um bom sucesso, sucesso full. Sucesso full? Sucesso full. Sucesso grande e um sucesso full, entendeu? Então vamos lá, jogando os e-mails pra cima aqui, o Mario tá de cueca aqui na cama pulando. Eu sou minha roupa especial de Macho Man, de Village People. Joga pra cima aí. Vamos lá, Mario, lê aí. Felipe Rodrigues, 15 anos, Brasília, DF. Ou Distrito Federal. Aí, galera do 4 Games. Encontrei o blog de vocês por acaso após uma pesquisa no Google por análises de jogos. Eu procurava um site que tivesse informação e humor na medida certa. E nisso vocês do 4 Games são perfeitos. Meu sonho quando crescer é ser igual ao Vivari. Trabalhar e ter um next gen. E ter um amigo que nem o Shinkoio. E só pelas tentativas frustradas de piadas é um comédia. Epa, peraí. Vivaldi, você tem um fã. Cara, por favor, volta pra escola. Entendeu? Para de usar droga, porque querer ser igual o Vivardi, ter um amigo igual o Shinkoio, não é um grande futuro. Continuando e-mail, largando a paga pausice de lado, tenho duas sugestões de temas de pod para vocês. Star Wars e games de luta. Qualquer um desses temas poderia ser melhor que os jogos musicais. O melhor, na minha opinião. Até mais. Se vocês lerem, vai ser minha alegria mostrar pra todo mundo no colégio. Aí, vai mostrar pra todo mundo no colégio, amiguinho. Não, isso já me deixa feliz porque você tá indo no colégio, cara. Isso já é bom, já é um futuro pra você. É, cara. E fazer o pod Star Wars sem querer nesse que você vai ouvir agora. A gente teve essa ideia antes de ler o seu e-mail. É. Games de luta tá numa ideia futuramente futura aí. Deixa eu ter um lançamento Kodachi. Tipo Street Fighter 4. É, a gente vai deixar sair o 5, né? Mas o que eu quero falar sobre esse e-mail é o seguinte. E aí, Vivaldo? Como é que você se sente tendo um fã? Já está com aquela sensação de não poder andar na rua de Brasília? É isso que eu falava. Como ele está em Brasília, eu tô tranquilo. Não tenho vontade de ir lá, não. Primeiro que é um calor desgraçado naquela porra. Eu queria ir pra Islândia. Eu tenho curiosidade pra ir pra Brasília pra ver se as ruas são retas mesmo. São. Brasília é bem diferente da cidade que a gente conhece. Bem, por favor, não use drogas, certo? E a única coisa que eu fico feliz realmente é que você quer ser igual o Vivardi, não igual o Shinkoio. Porque aí sim eu ia ficar preocupado com você. Não, eu acho que a única diferença aí que ele viu é que o Vivaldi tem o Next Gen, né? Ah, é verdade. Se fosse eu que tivesse, meu PlayStation 3 tá chegando, eu quero ver quanto vão querer ser eu. Agora vamos ver mais um. Bom, esse é do Naldo, de Diadema, profissão vagabundo e blogueiro. Ou é professor vagabundo e blogueiro? É, também achei que era professor. Ele é blogueiro do Joystick Sonoro. Do joystickssonoro.blogspot.com. Sete maneiras sobre musiquitas de jogos. É, legal. Veja aí. Aí ele começa aqui. Cara, não sei se esse jogo entra na lista, mas estou jogando muito tosco. Left 4 Dead. O game é só tiro e tiro e acho que mais tiro. Tipo, não chega a ser um jogo, mas sim um bug com um jogo de brinde. Mas online é bonzinho. Puta que pariu, mano. Left 4 Dead acho que é o melhor jogo de primeira pessoa que saiu nos últimos tempos. De zumbi. Eu pensei que o tosco ali que ele tinha escrito era o jeito que ele jogava, né? Ele falou pro jogo, então, tá louco, maluco? Joga direito? Você quer que um jogo de zumbi RPG? Morda a bundinha dele, volte. Ah, você está infectado. Selecione ataque. Selecione ataque. Selecione contra-ataque. Você levou uma mordida na bunda. Pegue o seu kit de primeiro socorro. Selecione a seringa. Agora coloque o band-aid. Opa, nada deu errado. Não, ele continua aqui. Tem um jogo chamado Dead Island que sumiram as notícias que também tá no... Puta que pariu, meu povo não usa vírgula. Tá no tema da porra do... Tem um jogo chamado Dead Island que sumiram as notícias que também tá no tema... Porra, cara, ri muito com o lance do chupa-cabra. Puta que pariu, como que funciona a mente de uma pessoa dessa? Não, por favor, ó, a frase tá escrita da seguinte forma... Tem um jogo chamado Dead Island que sumiram as notícias que também tá no tema. Porra, cara, ri muito com o lance do chupa-cabra. Se você, pra entrar em todos os lances pra classificar zumbis, tinha uma noite alucinante que era muito engraçado. Ah, eu consigo entender perfeitamente o e-mail dele. Você consegue, porque você escreve desse jeito também. Ainda bem que tem um revisor no site. O Dead Island a gente noticiou. Tá sumido mesmo. É, sumiu. É. Que tá no tema de zumbis, tá legal. Tá cancelado essa merda aí. Ele riu muito. Muito com o lance do chupa-cabra. E tinha Noite Alucinante que era muito engraçado. A gente falou do Noite Alucinante do Left 4 Dead. Acho que ele não ouviu direito, pode. Ele deve ter ficado rindo bastante tempo. Não, eu acho que ele não sacou que o Evil Dead, Evil Dead é a gente fala. O Noite Alucinante. A gente fala. Falou, um abraço pra todos que for da sua família. Não vou continuar com essa piada ridícula. Um beijo na sua nádega direita. Você aplicou o band-aid? Olha, sem querer, hein? E pra finalizar, não lembro em que podcast eu ouvi a coisa mais gay que você pode ouvir. São cinco tesão em filmes pornôs com a presença de um homem. Não. Você é louco? Eu vou explicar isso, já hein? Deu pra saber quem falou, né? Só que você é... Não, ó. Eu expliquei isso no pod, que eu preciso ter um representante lá pra me sentir. Tanto que os meus pornôs preferidos são de primeira pessoa, o FPS. Não, FPS não. FPS é jogo. Na real, pornôs em primeira pessoa chamam POV, POV. Então vocês procurem por POV, que são os meus favoritos, principalmente os da história. Que ela tem uns três, tem um que é com uma entrega de pizza, que é o melhor, eu já vi umas 5 vezes essa semana. Mensagens de voz. Fala galerinha gamers, que é o Nemesis de São Paulo, capital. Eu sou um ouvinte novo de vocês, né? Conheci vocês pelo Download. Download, aproveitar pra agradecer que eles publicaram o que eu mandei lá, um áudiozinho. E a primeira impressão que eu tive ao ouvir o primeiro, né? Seria que vocês não têm a língua presa. Essa parada de não ter pis também me agradou. A simplicidade também é bacana. E também tem um bom conteúdo técnico. Pra conhecer vocês, eu já baixei todos os episódios. Mas ainda só ouvi o primeiro e esse último dos zumbis. Ah, e uma coisa que eu gostaria de revelar sobre esse podcast é que, por mais que você ache que ele foi podre, o caramba... Ele foi pior. Ele foi muito pior. E eu fiquei muito puto com o editor, a ponto de pegar as fitas originais, e em breve vocês terão a versão Shinkoio Director's Cut Edition desse podcast. Vocês não perdem por esperar, vamos ter uma segunda edição desse podcast. E eu fiquei surpreso, cara, ao ouvir o Fanatic, né, ele bem conhecido pelo Nerdcast. Esse puto já contou cada história lá, velho. Se vocês já não ouviram, puta merda, vocês têm que ouvir. Que é sobre vídeos caseiros. O cara revelou um puta sacana, meu. Vocês vão rir muito. Ah, é que ele é pioneiro nisso, meu. Que ele gravava com a câmera. Hoje em dia, depois que inventaram o celular que filma, quem que nunca filmou uma putaria com o celular? Diz aí, Mário, você já filmou uma putaria com o celular? Não. Vivaldo? Não. Caralho. Só eu, só já fiz isso. Ou passa pra nós aí, mano. É não. É um pobre, velho. São vários pobres, hein, com a minha pessoa. E os meus pobres são profissional, rapaz. Meu Deus. Não, mas é sério, mano. O celular facilitou muito, pô. Vocês ficam dando uma adição só porque as mulheres de vocês vão. Vocês não tem celular que filma, é coisa fácil fazer hoje em dia. Sobre o cast, vocês falaram bem do assunto, abordaram de uma forma diferente, né, em relação aos outros podcasts. E outra, caraca, vocês são muito escroto, hein, com essas historinhas bizarras, vocês me fizeram rir muito, cara. Ai, de rir muito, esse próximo que ele vai ouvir... É, esse eu acho que... É, acho que a gente superou de das pessoas rir. Principalmente se o cara já ouviu os anteriores, que ele já sabe quem é quem... É, tem que saber quem é quem... Já conhece algumas piadas... Tem que ter ouvido o 007... Principalmente o 007, são os dois como é que vai... Que é o que a gente volta... E escroto eu gostei, eu gosto de ser chamado de escroto quando a pessoa não sabe como é que é a minha forma, entendeu? A pessoa não me conhece e me chamar de escroto é uma elogia. Se ela olha pra tua cara e te chama de escroto, é foda. Entendeu? Apesar que se for uma pessoa lecionada e olhar pro seu bago e falar escroto, ela tá certa, né? Caralho. Você tomou hoje? Limonada. Eu também um vinho. Acho que agora eu vou ter que acompanhar o cast de vocês também. Parabéns pelo sucesso e abraços. É isso aí, valeu pela mensagem. Só lembrando que quem quiser enviar mensagem de voz pode mandar um MP3 em anexo mesmo pro 4games2@gmail.com. Pode gravar no celular, no computador, no gravador de áudio do Windows, qualquer coisa serve. Só enviar. E só para dar dois recados aqui, esse pode vocês vão ouvir aqui, ele não é cópia de nenhum, tá bom? Antes que alguém fique pensando alguma coisa aí que a gente foi influenciado. Na real, a gente gravou essa porra faz mais de um mês, é que a gente demora pra editar mesmo, e é, como a gente já disse, né, as coisas saem quando saem. A gente tem nossos pods esporádicos buscando sempre fazer dois por mês, mas... É como é, né? A gente tem que fazer outras coisas da vida. Uma outra coisa é que agora nós estamos meio empolgados com as análises. Sempre chamando a atenção aí que em cada post aí do podcast vocês podem estar vendo algumas análises relacionadas. E vocês que tiverem sugestões de jogos que vocês querem ver resenhados pelas nossas pessoas, é só falar. Falou? Muito obrigado a todo mundo que comentou no post, né? Continuem comentando. Um destaque para comentários no post e que me fizeram pessoalmente quanto à minha pronúncia do... Ah, verdade. Do estrupa... Trupo. Trupo. Vou até repetir esse trechinho do podcast aí pra... Repete aí pro povo lembrar. Vou dizer que nessa HQ é foda. Tipo, o cara fica louco, rapá. Aí eles vão estrupar, só que eles não estrupam normal. O cara, tipo, arranca a perna do outro e estrupa a perna do cara. Excellent! Uma coisa que eu fiquei contente é que a gente tá atingindo nosso público-alvo. Pois em vez do povo reclamar do contexto... É verdade. E falar que é muito pesado, que a gente exagera na temática, na linguagem... Reclamaram da pronúncia da palavra estrupar, exigindo respeito ao estupro. Agora você falou certo. Entendeu? Então, sejam como o Maluf. Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Oh. Mas eu não sou a favor de estupro, porque não tem graça, tá bom? Estupro para os fracos. Tá estuprando a língua portuguesa, filho da puta. Estupro é para os fracos. Fala essa palavra certa, ele erra as outras. Estupro é para os fracos, amiguinho. Não, teve uma galera falando pra chamar o Marabadi de novo, o cara mandou bem. É, o cara é foda, né, mano? Por isso que a gente chamou. Acho que a gente vai chamar o Kion, caralho. A gente chama qualquer um. Até os desconhecidos que a gente conhece são foda. Desconhecido que a gente conhece. Os desconhecidos pras pessoas que não conhecem, né? Mas o Mario foi a puta da presença aí pra nós. Esperamos que as pessoas que a gente convide, assim, né, pelo menos respondam e-mail, sabe? É foda, alguns convites que a gente faz, algumas coisas que a gente fala, ó, oh, ouve aí, daí a gente ouve os caras repetindo nossa piada em alguns podcasts meio geek, assim, sabe? Já pra introduzir a introdução e fuder com a lista de todo mundo, não falaremos de James Bond, não falaremos de jogos que tem um zumbi e não falaremos de Batman, porque esse já tá previsto. Ah, não, não dá pra não falar de Batman, cara. A lista dele só tem Batman. Fiz uma lista inteirinha, todos os Batman. Então você tá convidado pro nosso próximo pod dos Batman. Obrigado. Pode se retirar. Valeu, galera. Bom, quem que vai abrir a lista? Começando a lista, vamos pegar nosso novo convidado, Johnny Havaiana. Samoa, Johnny Samoa. Samoa. Pelo menos não é que chute. Tô vendo que esse episódio vai ser recheado de Praça Nossa. Ah, sim, já estamos zoando desde o nome do convidado. Alguns grilinhos, né? A gente zoou já o McFly aí no comecinho, né? Diz aí, seu Johnny. Primeiro joguinho da tua lista aí. Ah, primeiro joguinho, nada mais, nada menos, qual que é, Vivard? Não sei. É o GoldenEye, ué. Então, pula pro próximo. Próximo é os Slashings lá do Senhor dos Anéis, lá, o 2 e o 3, né? Ah, as duas torres, o Retorno do Rei? Isso. Não, esses dois são legais, cara. Eu acho até que as duas torres é melhor que o Retorno do Rei. É, 100%, também acho. O Retorno do Rei foi aquele tal do mais do mesmo, quiseram inventar mais um pouco e deu errado, né? É, botaram dois caras pra controlar, né? É. Tinha que passar com um cara diferente na mesma tela, isso encheu o saco. Isso foi do Play 2? Isso, Play 2. Eu acho que, se for pra ser um jogo de hack and slash baseado no Senhor dos Anéis, eu prefiro o Golden Axe. Boa! Não, mas os jogos do Senhor dos Anéis nada mais são do que um Golden Axe no Final Fight, baseado na história do Senhor dos Anéis, né? Isso aí mesmo. É. Só que esse esquema de slashing, eu achei que ia ser diferente, tipo um, né? A Sociedade do Anel é feita por outra empresa lá, é meio que estratégia, alguma coisa só assim. É, só pra computador, né? Não, tem pra Play 2 também. Eu tinha os três, que na época eu era fanático do Senhor dos Anéis. No jogo você controla os anãozinhos lá, os Frodo lá? É o último. As duas torres. Ele dá porrada? Ou ele fica chorando? Ai, não sei o que, porrada, minha casa tá com frio. Aí o gordinho vai lá, abraça ele. Só que são umas fases assim, mais pra eles, assim, né? Como eles são pequenininhos e coisa e tal, é umas fases meio light quando você controla ele. É, que a porrada tá comendo solta e você não pode participar, né? É um cara essa fase. É. Tem que jogar o do novo aí, pô. Dá pra pegar o lado do mal. É, e o do novo também é desse jeito aí, com um upgrade da nova geração, mas não foge não, é a mesma coisa agora. Missão Impossível. Missão Impossível tá na minha lista também, que é muito bom esse jogo, cara. E ele seguia bem o que se passava no filme, apesar de não ter as caras dos atores, né? É, verdade, era bem estranho, né? E aquela porra daquela fase que ele desce com os cabos de aço lá no laser, no filme tem acho que dois lasers, né? Dois raiozinhos. No pois jogo tem uns 400. Ia ser bom se tivesse os lasers igual do Resident Evil, né? Que corta em cubinhos. É, o Resident Evil filme. Eu achei, assim, por ser um jogo feito em filme, tipo, eu fiquei de boca caber na época, né? O Vivaldi gosta muito porque ele é fã do Tom Cruise. Ah, tá. Entendeu? Ele faz coleção dos filmes do Tom Cruise. Vai pra casa do caralho. Pra você ter uma ideia, eu curti tanto porque eu alugava. É, eu alugava também. E eu queria fazer aquele esquema que faziam no do Nintendinho, né? Não sei se vocês faziam isso. Pegar um jogo tipo Tiger Rally e pegar o Battle Toads e trocar o chip. Aí devolver pra locadora. Eu lembro que ele era meio dificinho esse jogo, cara. É, teve uma fase que era de noite num prédio, você tinha que ficar por fora lá. O cara da locadora não acreditava, tanto que eu alugava esse jogo. Isso aí é mais barato é comprado. O que mais me chamou a atenção foi a primeira vez que eu vejo um modo de shooter num jogo de ação, assim, né? Que ele entra em modo em shooter uma hora lá no terminal de trem. Aquilo ali me chamou a atenção pra caramba naquele jogo. Você joga mesmo do Play 1? Eles adaptaram pro Play 2. Tinha do Play 1 também, que no começo você tava andando no barzinho e tinha que ficar conversando. É isso aí. É uma bosta. A festa num hotel, né? Aí você tinha que pegar uma mulher, colocar ela, um carinha no banheiro e usar uma máscara. Jogar essa porra, não. Nesse esquema da máscara eu achei meio estranho, né? Mas tem um filme, né? É. Eu achei estranho ter que carregar o cara pro banheiro. Aí você carregar o cara do banheiro é a influência do Metal Gear, né? Nossa, isso. Vou parar de jogar Metal Gear. Ah, mas todo jogo mais ou menos de espionagem, ou filme de espionagem, você esconde o cara em algum lugar. Ô, oh, o seu jogo preferido, McFly? Você tem que carregar o cara pro banheiro, não? Eu não. O iPhone Filter lá. Siphon Filter não. Nunca joguei Siphon Filter. Cara, eu troquei o nome. É, Splinter Cell. Splinter Cell. Splinter Cell é de macho, não tem essa porra não. Não leva ninguém pro banheiro. Não arrasta ninguém não? Não. Não dá croque no cara. Se fizer isso, eu não jogo. DuckTales, rapaz. Era do caralho. Não entendi. Quem é DuckTales? Não cheguei a conhecer não, cara. Tio Patinhas, mano. Sei, mas eu nunca... O que eu lembro do Nintendinho era os dos esquilinhos lá. Tic-Teco? Isso, o jogo era bem legalzinho, apesar de ser bem infantil, né? Nossa. É nada, João, é impressão sua. É, tô tentando imaginar como que um jogo do Tic-Teco pode ser legal. Pode ser legal. É os dois assim, você ia revezando um com o outro. Caralho. Um subia em cima do outro e ia embora. Assim. Nossa, é opa, bem. Opa, subia em cima do outro e ia embora. No bom sentido, no bom sentido. Tio Tom e Jerry também, já que vai pra esse lado aí. Não, o jogo da Disney já, assim, dizem que os filmes, as capas, dizem não, né? Tem um monte de mensagem subliminar. E daí um esquilinho subir em cima do outro. Mais subliminar que isso é impossível. Ainda nem subliminar, né? Um jogo que é do mesmo estilo do Missão Impossível, que ficou bom e que é recente, é o Bourne Conspiracy, né? Ah, pode ser. Ele ficou tão decente que o 007... Que é uma espécie de lenda... O Quantum of Solace, ele tirou muito do Bourne Conspiracy. Aliás, o Bourne Conspiracy, ele não é baseado no filme, né? Ele tira umas... Tira algumas referências do filme, mas ele é baseado nos livros, né? É. Tanto que não é baseado nos filmes que o carinha não tem nada a ver com... Com o Matt Damon, né? Isso. E nem o negão lá com o Mr. Echo. Isso. Não, isso é uma boa pedida. Quem achava, quem tava com o pé atrás, pode jogar que é bom mesmo. Não, é muito bom. Incrível Hulk. Hulk Ultimate Destruction. Ultimate Destruction é bom. Tá que pariu. É tão bom que tentaram copiar ele, né, com o jogo do filme, mas não ficou tão bom, que é Incredible Hulk, só. Como, como? Nossa. É, isso daí foi francês, foi francês. Incredible Hulk. Incredible Hulk. É, não, esse jogo aí é tão bom que o filme copiou ele, mano. A hora que ele pega o carro e usa de luva de bota. Eu me lembro dessa parte. Não é linda essa parte? Eu não assisti o filme. Se vai não assistir o filme e tá emprestado com você, já vão fazer 5 meses que eu te emprestei. Tá? Você tem uma fila de filme que eu te emprestei lá. Incluindo os pornôs, né? Não, o pornô não tem. O pornô ele devolve rápido, ele vê na hora. Rapidinho. Ele copia, sabe? Ele, ah, nem vou ver que isso é bom, já vou copiar que essas coisas tem que ter arquivado pra posterioridade. Posterioridade seria. Estrutura gerações, né? É, tipo, ô filho, olha que o pai jogava aqui. Ó. Ele coloca o puta filme errado. No meu trampo, mano. No meu trampo tem um tiozinho lá que tem a mesma idade do meu pai, né? Só que com o pai é meio difícil a gente conversar de filme pornô. Aí eu tava conversando de filme pornô com ele. Aí ele me passou uns na hora, assim, do Star Wars. A trilogia. Ah, sabe? Pode crer, tem um. Você já me passou do Star Wars já? Então, mas foi ele que me. Foi ele que te indicou? O antigo. O antigo. É, o antigo. Scarface, the word is yours. Fuck. I got fucking octopus coming out of my fucking ears, man. I got the fucking Russian shoes, 5 feet coming through. Eu não devia ter deixado a minha lista pra aqui, entendeu? É, eu vi. Vazou a lista, né? Vazaram minha lista. Tá aqui, meu. Tá na minha. Tá na sua, não, mas eu escrevi primeiro. Você nem sabia do que era o pod. Alô, jogo lindo, mano. Filme lindo. E o melhor de tudo desse jogo é que ele é um final alternativo para o filme. É. E tem um Scarface pra PSP que é uma bosta. Tem pro Wii também, que é a única coisa legal, o jeito que você controla a serra elétrica. O do Wii é a mesma coisa. É igual ao do Play 2. Que é um dos melhores jogos de Play 2 de todos os tempos. E foi o melhor review que eu fiz até hoje na minha vida. Curtiu mesmo esse jogo, hein? Você não jogou? Não, eu só vi só. Eu vou expulsá-lo do podcast agora. Você até com PSP, né? Do PSP. Falei PSP, eu joguei Miami Vice. PSP eu também achei legal. Miami Vice? Nem sabia que existia. Miami Vice até pro Play 1. Tem mesmo. Play 2. Mas é do filme do Colin Farrell. Do... Não, não é do filme, é do seriado. E o carinha, eles são bem parecidos. Tem Seth Hunt. Starsky Hunt. Continua na mesma. Caralho, não. Você não sabe quem é o Starsky Hunt, mano? Não. Nossa. Starsky Hunt é do filme lá que teve a regravação, que é... Nossa, quantos filmes também tem, que é o Ben Stiller e o Narigudo Torto lá. Tudo do Owen. Owen Wilson. É os dois que eles dirigem um Chevrolet vermelho. Ah, tá. O Justiça em dobro. Hunt. Tô vendo que o problema é a pronúncia do inglês dos caras. Aqui. Pega do Starsky Dutch. Não é não, porque você não entendeu. O alemão, né? Não. Skyface é obrigatório, você que não jogou, não joga do PSP, que é uma bosta. Mas qual que é a diferença do PSP? É o do PSP jogo? Estratégia. Ah, é diferente? É, o PSP outro jogo. É pequenininho. Eu fui jogar um Metal Gear do PSP também, eu odiei, cara. Não, eu quando peguei PSP, eu peguei aquele de carta, eu nem peguei o Aced. É esse aí mesmo que eu joguei. Não, eu peguei o outro que era de aventura, lá de ação, mas era horrível também, cara. Como estamos com um problema de pronúncia aqui, eu vou falar no próximo jogo do jeito certo. Fala em português. É Enter the Matrix, maluco. Ô, esse é campeão. Alô? Esse é bom. Porque, esse é bom. Porque eu não falo Matrix igual viado. É, pode que. Quem fala Matrix é quer se achar e é boiolão. Eu sou boiolão, mano. Eu falei Matrix. O EVJ da MTV. Matrix VJ. Matrix. Ah, então é o João Chinelo. Não, mas o... JC. Ah, mas esse negócio aí do Matrix, tem que ser Matrix, mano. Não, mas é Matrix. Porque Matrix, que cai pro Matrix, é um outro filme muito bom. O seu gênero preferido, né? Mas, caralho, se você tá falando o nome do filme em português, tudo bem, mas o nome do jogo é em inglês, porra. Então é Enter the Matrix, caralho. Enter the Matrix. Eu falo. Apesar que ele também vamos respeitar hoje, o Vivaldo, né? Tá certo, Vivaldo. Eu falo, rapaz. Tem um jogo aqui na minha casa e eles estão no Brasil. E outra, o jogo é seu, você fala do jeito que você quer. O camelô chegou pra ele, tem o Enter the Matrix. Não, fala aceita. O camelô chegou pra mim. Eu já pegou o filme novo. Aqui o cara chega com aqueles DVDzinhos pra vender pra você. Aqui, ó. Saiu esse aqui, ó. Quem me joga fora? Joga fora, caiu eu vejo lá, que aí depois de ler. Eu já cheguei pra ele. Você não leu, mano? Quem vai jogar? Depois... Ah, tem que ler, tá certo. O Shinkoi aqui assumindo que alimenta o mercado de o filmes piratas. Não, não, eu estava no shopping comendo. Shopping. E o cara chegou assim com a cestinha e me falou essas coisas. Eu não uma apoio. Cestinha agora, camelô com cesta. Tá bom. É a nossa sacola, rapaz. Essa sacola era meio dura. Uma sacola dura é uma cesta. Falou? E voltando ao Enter the Matrix, maluco? Isso é bom. Esse é do caralho. É, eu fiquei muito entusiasmado, mas me decepcionei, cara. Ah, muito para. Bom, eu achei legal porque ele complementou o filme. Uma tranqueira lá. É? Nessa parte, sim. Nessa que foi parte, o auge lá, que ao mesmo tempo ia sair o filme novo. Que não era o Neo, hein? Que o Animatrix. É, verdade. Foi justamente essa época mesmo. Eu achei legal que nunca teve uma junção de filme com desenho e tudo. E outra coisa que o Mac vai falar, que não tem o Neo. É Neo, maluco. Neo pra mim é no meio de moto. Não, é isso que eu ia falar. O que todo mundo esperava era controlar o Keanu Reeves lá. É, eu quero o Keanu Reeves. Keanu Reeves é o caralho, você vai ficar com o japonês safado sem vergonha. Não, com a neguinha do Smith, caramba, mano. É. Você ficou com a neguinha do Smith. É, eu fiquei com a neguinha do Smith, mas depois. É, começa com o japonês. É, começa com o japonês, tal. Jogar com o japonês, inclusive, é bem louco, mano. É, pode crer. E você tem que levar alguém pro banheiro? Deus me livre, mano. Se tivesse que levar alguém pro banheiro, eu levava a mina do Will Smith. Dick Tracy, do Nintendinho. Quem já jogou esse jogo aí? Dick Tracy? Esse Dick Tracy era legal, cara. Aquele cara que vendia mais óleo pra carro. É. Da Bardal. Jogo da hora naquela época, 90, 91, daquele tipo de jogo, né? Na época, Battletoads e alguns aí, ele veio assim e fissurou muita galerinha daqui de Ribeirão, né? Foi bem interessante. Jogo difícil pra caramba, eu não cheguei a fechá-lo, né? Battle quem, mano? Bateu todos? Bateu todos? O inglês atrapalhando de novo. Battletoads é baseado em cima das tartarugas ninja. Ah, tá, pô. As tartarugas ninja. Tartaruga, beleza. Não, os caras fizeram tanto sucesso que os caras fizeram os sapinhos. Os sapinhos do kickbox, sacou? Será que é o Toad cogumelo lá do Mario, mano? Não, não é, não é o cogumelo do Mario brigando, é sapo. As tartarugas ninja. Não, não é tartaruga ninja, cara, é um sapo. São três sapos que você controla dando porrada. Não é Frog? É um dos primeiros jogos da Rare, ou da Harry, ou da Harry, entendeu? Rare. Que é a mesma responsável pelo... GoldenEye! Essa bosta aí. Bom filme, bom jogo, bom tudo. É considerado o jogo mais difícil do Nintendinho. Considerado o mais difícil de todos os tempos, né, também. É. Ele era difícil pra caralho mesmo. Nessa época... Aquele do Mario lá? Não, Battletoads. Eu acho difícil do Mario, mano. É ele e o Mario Kart. Puta, uma desgraça. Desgraça é você. Difícil pra cacete, mano. Pelo amor de Deus. Aquela fasezinha lá da madeirinha... Nossa... Manja aquela pista lá que agora virou inferno, virou a pistinha lá do Bowser, no 64? Lembro. Então, mano, aquela pista no Nintendinho... Ixi, era uma desgraça, eu nunca ganhei aquela. Aliás, eu sempre cheguei em último. É porque não tinha parede, não era Nintendinho, era Super NES. Não, mas sim, que seja, mano, 10 Nintendinho, é impossível ganhar aquele desgraçado, só meu irmão ganhava, mano. Ah, entendi o seu rancor já. É, mas eu nunca ganhei, bicho. Eu sempre cheguei em último. E por falar em dificuldade, isso é porque a gente era moleque na época, mas hoje os jogos são muito mais fáceis. São, puta, mamata. Inventaram os saves, né? Inventaram o Game Shark. Eu não jogo com Game Shark. Apesar que esse Battletoads era tão... entendi! Ele era foda que às vezes, dependendo da fase, tinha uns portais, sei lá, pra fase da frente. É. Seguir de fase em fase era o saco. Eu lembro que aquela, você tava tipo um jet ski que andava na terra, e você tinha que ir desviando das barreiras, você podia passar tudo e você podia entrar num portal também. Uma das barreiras tinha um portal. E jet ski com roda? Aquela fase que você desce na cordinha pra dar paulada no... Também, é. Nos urubus, você achava uma lá. Eu achei umas três aí na cagada. Caralho, o cara desce corda pra matar, pra dar uma paulada no urubu, velho. Vocês estavam jogados jogando isso? Urubu. Pô, o cara descia numa corda pra bater em urubu, mano. Não devia ser o contrário? Você subia uma corda pra bater no urubu. É que eles estavam na carniça lá, sacou? Aí eles ficam mais pra baixo. É que é um vale, entendeu? Uma garganta. Ah, mas entendi. A gente não tá falando disso, né? A gente tá falando do Dick Tracy, né? É. Dick Tracy. Eu usei esse jogo pra comparar, que na época o mais difícil, assim, era esse aí, né? Dos sapinhos lutadores. E Dick Tracy veio pra, tipo, né, disputar com ele ali. Eu não lembro se o jogo ele é mais baseado no filme ou é mais baseado no... Não, é mais baseado no HQ mesmo, né, mano? Do Dick Tracy eu não gosto muito, não. Eu prefiro a minazinha, mano. E esse jogo aí é um GTA, mano. Você tem que ficar andando pela cidade. Isso. Então GTA foi uma cópia. Puta, odeio GTA. É, nessa época saía bastante jogos, assim, baseados, que eram legaizinhos. E eram legais, todos os jogos, acho que baseados nessa época eram bons. Eu lembro que tinha do Darkman, logo que saiu o filme, saiu o jogo. Porra, tá aí um legal. Darkman. Ô, tinha um jogo do Karate Kid que tinha que ficar pegando as mocinhas. Nossa, Karate Kid era muito gay, velho. Para, Karate Kid é muito bicha. Isso é verdade. Nossa. Isso aí não considera na nossa lista, ele tá falando de jogo bom, porra. Bagulho de pegar a mosca. E eu lembro que uma vez eu consegui pegar todas as moscas com os palitinhos. Nossa, mano. O que uma criança com cartucho só fechado em casa não faz? Star Wars Episódio 1 Racing do 64. Falei que ele ia falar. Verdade, Chico, acertou na mosca, hein? Falou que ia falar o quê, cara? Opa, tivemos conversas paralelas. Eu estava aquecendo o nosso convidado. Ah, tá. Aí a gente falou desse jogo, eu falei, você pode ter certeza que o Vivaldi vai falar desse jogo. E aí ele vai falar um negócio agora sobre o controle, querem ver? Que era do caralho que dava pra jogar com dois controles, cada um controlando uma turbina. Nostradamus, hein, Chico? Eu não lembro dessa parte dos dois controles. Será que era tão grosso assim na época? Não lembro disso aí, pô. Não, eu acho que você tinha que fazer um código antes, que não era baixo, cima, cima, cima, cima, cima, select. Você colocava um controle na entrada 3 do videogame. Vixe, eu não sabia nisso. Aí cada analógico controlava uma turbina. Então você só jogava com os analógicos só. Você colocava pra frente, as duas aceleravam. Se você colocasse pra frente só em uma, acelerava só uma e tipo, ele ia fazendo meio curvinha. Nossa, curvinho, assim. Ficou o máximo então, mano. Era bem próximo ao que mostrava ele fazendo no filme. Era do caralho de jogar assim. Nossa, mas o jogo já era bom mesmo sem fazer isso aí. né? Muitos jogos de corrida, assim, diferente, muito mapa, muita opção. Esse 64 acertou em mão cheia, né? Apesar dele errar muitas vezes, né? Mas esse ele acertou mesmo. Não, pior é que saiu pro Play 2, né? Eu peguei já pensando assim, ah, dá pros caras fazer esse esquema das turbinas usando o controle só, porque tem dois analógicos, perderam a oportunidade. Não fizeram, o jogo é uma bosta. Do 64 é bem melhor. Como sempre, do 64 dando uma surra no Play 2. É. Oh, e outro jogo bom de corrida, baseado em filme, é o Speed Racer do Wii, cara. E saiu pro Play 2 também agora, né? Mas o jogo é coloridão, é o F-Zero do Wii, é isso? É bem parecido com o F-Zero. Pelo que eu vi as coisas e li o review do nosso amiguinho aqui, é o F-Zero do Wii. Tem menus em português e tal, tudo em português brasileiro. E tem um carro da Petrobras, tem Petrobras Cup. Tá vendo? Não, é não acredito. E eu duvido que aqueles carros naquele futuro funcionem com gasolina, diesel. Não é futuro, caralho. Quem falou que é futuro, Speed Racer? Quem falou que é futuro? Que nem Star Wars, o povo fala que Star Wars é futuro. Já logo na abertura fala, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Muito, muito. Seguindo já o raciocínio, o Shadows of Empire, eu curti pra caramba também. Você joga com o Han Solo, né? Esse jogo foi do caralho na época mesmo. Apesar que o fim achei meio escroto, né? Mas é. Eu lembro do jogo, mas eu não joguei. Apesar que não é baseado em nada, né? É uma aventura tipo paralela, né? É, Star Wars dá pra fazer um pod só dele, né? Que tem tanto jogo essa porra. Ah, vou falar o jogo agora, vamos lá. Vamos lá. Um jogo muito bom. Homem-Aranha, é o melhor jogo que sai. Web of Shadows? Ih, tá louco? A Merengue também vale um pod à parte, né? Vale. Verdade. Tem 600 mil jogos, né? Acho que tem mais jogo que bate o Homem-Aranha. Esse vai ser legal porque eu vou falar mal pro caralho. Você não gosta do Homem-Aranha, velho? É, eu não gosto nem do Homem-Aranha, nem dos jogos dele. Eu acho tudo igual, tudo meia boca. O jogo do Homem-Aranha, o primeiro jogo que saiu pro PlayStation 1, rapaz. Que você teve aquela visão em 3D. Lembro esse jogo. Esse jogo tem sucesso, cara. E não é 3D de 3D do no seu cu, é 3D de 3D. Vai ter o pra ser nosso aqui, não é? Eu falo isso, rapaz. É a coisa mais engraçada que eu já vi nessas merdas de comunidade. A gente tem a comunidade do Street Fighter, é vagabundo lá. Ah, já pensou se inventasse esse Street Fighter 3D? Aí o cara, pô, mas na época não tinha o 4, tinha só o X. Aí o cara. Mas já tem, Street Fighter X, tem 1, 2 e 3, porra. O negócio é 3D já tem, vai fazer 10 anos. Pois é. Aí o cara chegou. É, mas é assim que é 3D. Aí o cara vai lá e responde. É, 3D é 3D no seu corpo, filho da puta. Não, a parada mais foda, véio, que eu ri com a comunidade foi quando fizeram aquela guitarra da Leadership pro Guitar Hero e ela dava choque. Aí os caras apareceram. Ô, mano, joga de chinelo. O melhor foi os caras falando, você deve estar tomando choque porque você está sentindo o poder do Deus do metal. Joga de luva de borracha. E que metal, né? Qualquer chinelo resolve isso. Esse tópico foi arregaçador. O João Chinelo nunca vai ter esse momento. O Johnny Ryder não ia ter esse nunca. Ah, pode ser. É de borrachinha, né? É voltando a merda, pô. A primeira vez que a gente pegou. O Homem-Aranha pulou de um prédio 3D. A gente não pode mais falar 3D. O pior é que o guitarrista é 3D e tem guitarra. Pois é. Aí, meu, para! Quer falar de outro jogo depois de falar da Homem-Aranha? Melhor. Oh, mas esse jogo aí, você jogava teia no céu, cara. Não tinha onde ser. Você ficava jogando teia, não sei lá onde. Ficava voando entre os prédios lá. Isso é um curtinho. Era isso que eu achava tosco. É, em todo jogo é isso. Eu acho que só o 2 do Play 2 que começou. Tinha um Slash que era junto com o Venom. Tinha o Máximo Carnage. Isso, não. Esse jogo era bom. Que é baseado no Final Fight. Tem até os mesmos carinhas do Final Fight. Esses jogos do Homem-Aranha, do Super NES, eram bons pra caralho. E o Máximo Carnage tinha as músicas do Black Sabbath. Tinha Mob Rose, tinha... Isso. A Mob Rose era a principal. Esse jogo é do caralho mesmo. Porra, ainda, na época eu tava lendo a saga do Carnificina. É, foi na mesma época que saiu o GB, né? O Carnificina isso, Total, que é, são dois. Vixe, então juntou o cu e a carça, velho. Alucinou. Um pouco antes foi aquele que me deixou louco, parece que vai sair pro 360, o Splatterhouse. Ah, ah, esse é lindo. Esse time é alucinado também. Esse é lindo. É um baseado no Sexta-feira 13, que não é Sexta-feira 13. E o cara é do bem, né? E o... É. É um chupinhado, não é um baseado. Tem a Sexta-feira 13 pra Nintendinho, só que é uma bosta. Não, sei lá, eu tenho que saber jogar. Eu achei legal aquele jogo também. Ah, não? Entra na lista dos melhores baseados pra você? É. Se você saber jogar aquele jogo, ele vicia, cara. Não é todo mundo que gosta, porque é um jogo que tem que ter paciência, aquela coisa e tal, entrar na casinha. É um RPG do Jason. Isso, é mais ou menos por aí. Foi um dos primeiros, mais ou menos, né, nessa linhagem. Entrar na casinha, guardar o carinha no guarda-roupa, puxar ele pro banheiro. Tá foda, hein? O foda é que você era menininha, você não era o Jason. Você era o quê? Você era a menininha que tinha que ficar fugindo. Menininha? Você tinha que fugir do Jason. Pelo amor de Deus, você ser menininha... Era aqueles... Menininha é foda. Aquele molecadinha lá. Legal era o jogo do Massacre da Serra Elétrica, que você era o Gutterface no Atari, mano. Ele vai com a serra cortando os carinhas na cadeira de roda ainda. Ah, no Atari, mano. Você vê como o negócio era overpower. A gente não pode deixar de falar dos Legos, né, meu? Grandes Legos. Grandes Legos. Por falar em Lego, eu tô jogando o Batman Lego no PSP. O melhor de todos. É, ele é legal. Ele sim, eles deram uma consertada nas cagadas que fizeram no Indiana Jones, que Indiana Jones ficou complexo até demais. Perdeu o propósito de joguinho Lego. E tem bastante coisa pra fazer também, né? Pô, acho que é o melhor Lego mesmo. Você monta os esqueminha lá, eu achei meio. Nunca tinha jogado um jogo Lego. Primeira vez. Ah, é legal, cara. E assim, os que são de filme, o legal é que eles satirizam as cenas dos filmes, né? Os Star Wars e o Indiana Jones, com os Legos lá, sem fala, sem nada, né? Então fica engraçado também. E agora vai sair, ó, Lego Rock Que bend, né, meu? Nossa. E pior que vai ter aventura. Ué, você tem que ir de palco em palco. É, não sei o que tem que fazer. Eu sei que no final das contas, você toca as músicas, né? No final de cada fase. Assim. Nossa, deve ser muito maneiro esse jogo, cara. É, eu tô achando que vai ser uma bosta. E vai ser pro público adolescente. Então acho que vai estar cheio de emo. Nossa, mas deve ter funk pra caramba, né? Guitarra de funk. Porra. Não. Vai ter o McFly. Ô, McFly, você é um injustiçado, né? Obrigado. Não tem nenhum jogo do futuro que presta. É verdade. É foda. Terno Metallica é um bom baseado, assim como o Aerosmith? Isso não é um baseado. É um baseado na carreira da banda. Real. Teve que ter a banda pra basear o jogo. O Aerosmith pode até ser considerado, eu acho que usa história. Metallica não, Metallica só tá a banda lá, sei lá se pode ser considerado um baseado. É, que quando você passa lá de modos, mostra umas entrevistas lá no Aerosmith, isso aí eu achei bem legal. Né? É, o Aerosmith tem a historinha também, né? Mostra a separação da banda, pode. Porque ele segue uma linha cronológica, né? Uma linhagem cronológica. É, isso aí foi bem interessante. Nessa parte aí eu acho que se destacou, né? Porque senão ia ficar um outro Guitar Hero aí, né? É, e o Metallica eles sabem que não ia ter isso, porque se fosse fazer na ordem cronológica, o povo ia jogar a guitarra na parede na primeira fase, com as músicas do Killer Mouse. Godfather. Grande Godfather. Esse jogo esse é foda. É poderoso. Godfather? É. O Goodfather? É o pai bom. É o Good of War, né? Excellent! Ah, é legal que tem português pro Play 2 esse jogo aí. Ah, ele é muito bom, mano. Não, do Play 2 é muito bom. Português de Portugal, mas ele é meio repetitivo, mas é muito bom. É legal que dá pra você montar o carinha e tal. Eu acho melhor que o Mafia, porque pra mim Mafia é um saco. Por mais que falem que é o melhor jogo de Mafia, Mafia de cu é rola pra mim. É, eu nunca joguei o Mafia, é muito então chato. Meu, não posso expressar. Só tem carinha back na rua. É, mas você queria o quê? Jogo no, no Godfather tem um Batmóvel lá que corre pra caralho. Ah, é? Pô, bem louco aquele lá, hein? Aí tu pega aquela porra, vá até ponto X lá no outro lado da cidade. Se você fosse a pé, você ia mais rápido. Ué, achei bem louco. E um negócio, uma curiosidade do Godfather do Wii, é que assim, no Play 2, você tava lá em Manhattan, pra você ir pra casa dos Corleones, você tinha que dar uma volta do caralho, sendo que era perto, né? Assim, só que era fora de mão. No Wii, não. No Wii, eles abriram uma ruazinha da cidade pra rua da mansão. É rapidinho. Chama Via Expressa Colliorn. É, é, não. Não, mas é, ficou prático, mano. Você já viu aqueles hack do San Andreas? Você escolhe onde nossa, você quer. Nossa, do San Andreas. Aí trava o jogo, aí você volta, aí mostra o cara cair de paraquedas antes de você querer. Nossa. Aquilo que é praticidade. A praticidade é do GTA 4. Entra num taxizinho, é. Vai lá no GTA 4 que pariu. Ah, o do Scarface também. É, no GTA tem aquele negócio do táxi. Ah, não, Scarface pode, né? Você pede o carro onde você quer. É legal quando você liga o telefone, porque não tem a mina dele no jogo, a Michelle Pfeiffer, né? Aí ele, ela ligou pra mim? Bom, se ela ligar, fala que eu amo ela, porra. É. Mas no GTA 4, se você não quiser gastar dinheiro com táxi, você pode chamar o táxi lá do... Tem paraquedas do carro? É, no começo, quando... Então, daqui a pouco sai o hack lá, aperta o select, escolhe o mapa, pá, aí você cai de paraquedas. Ou se não, é... Baixo, baixo, cima, cima, esquerda, direita. Agora eu vou falar antes que o Vivaldi fala, porque ele pôs na lista, mas esse jogo é meu, porra. É o Punisher. O Justiceiro. Do Punisher eu vi o filme. Ah, pode crer, é verdade. Eu não consegui passar de um chefe lá, mas é muito bom. Nossa senhora, tu é ruim, irmão. Tu é muito ruim. Entrando pra caralho, viu? Então o chefe, filha da puta. É muito melhor. Não consegui passar, esqueci, jogou com todo o jogo. Muito horrível, muito horrível. É um russo? É um russo que joga um, tipo uns latão, ó. Você tem que atirar no barril quando ele vai jogar. Aí isso, essa ele. Porra desse filha da puta aí. Aí você não matou o cara, sabendo que tinha que fazer isso. Puta que pariu, mano. É muito ruim. Tem uma hora desse jogo que se demora muito, ele até trava, mano. Aí o cara fica com o barril nesse esperando você jogar. Atira no barril. E ainda assim não matou o cara. Não, ué, o jogo é lindo, mano. Você jogou a versão do Play 2 ou do PC? Do Play 2. É a mesma, mas a do PC saiu um patch pra tirar a censura. Tirar o PB? É, na verdade fica um PB e fica manchado, né? É. Aí na hora que você vai enfiar o cara lá, a cabeça dele nas piranhas lá, que não dá pra enxergar nada, você vê tudo. O fliperama é do caralho. É igual? Ah, tem um do fliperama que é o Need Fury junto. É, você joga de dois e porrada. Puta, esse jogo fazia fila pra jogar aqui. É lindo, rapá. Primeira vez que eu vi que dava pra pôr emulador de flipper no PSP, é esse jogo que eu vou testar. Punisher and Nick Fury. Esse jogo do Justiceiro chegou quando aí no fliperama esse ano? Eu não entendi muito o que você quis dizer que isso foi, né? O cara tem uma internet de 20 meg e não chegou a porra do negócio de 20 anos atrás, mano. Então, mano. Não, chegou em 1992, eu acho. 93. Caralho. Que ano que é aí? Meu primeiro review do Forgames foi o Justiceiro. É verdade. E todos os jogos do Justiceiro prestam. Tem o Tudo Entendinho também. Verdade. É uma adaptação do Cabal. É só de tiro e pra média lá tá bom pra cacete, é legal. Mas nenhum se compara com o do Play 2, que é a coisa mais linda. E sem censura ainda. Só faltava falar em português. Tanto que é baseado nas melhores histórias. O pessoal tá falando em paralelo do filme aqui. Você já assistiu o filme novo? O Justiceiro 2, eu tô com ele aqui. Não é na verdade, não, é o 3. Tá? Né? Warzone. O filme é bom pra caralho no quesito sangria. História você não desliga o cérebro, tá? Porque do resto não aproveitaram muito o personagem, mas tem as melhores cenas de quebração de pescoço. Eu nunca vi um pescoço quebrando tão lindo na tua vida. Aquele final do Tropa de Elite que o cara fala na cara, não? O Justiceiro nem chega a perguntar. Ele já chega. Por que você matou o cara? Tiro de 12 na tela, você vê os miolos do cara indo pra trás. O Justiceiro dá um soco no nariz do cara, que o nariz entra pra dentro. Você vai contar o filme inteiro, não, mesmo? A gente não viu o filme, caralho. Eu tô falando gore. Pra vocês terem a vontade de ver. Mas é a parte legal do filme, você tá falando ela inteira? Não, é a mesma coisa que eu falar. Tem um pornô da história aí que ela tá depilada. Ah, você acabou com o filme. Não, pô. Não. Mas o pornô é pornô. Pornô de ser. Parando de falar do Justiceiro, vamos falar de Darkness. O jogo do Darkness é muito bom. Que porra é Darkness? Oh! Nossa, foi o primeiro que eu acho que eu zerei no 360. Saiu pra 360 e pro Play 3. Ah, o The Darkness. É bom, cara. É muito bom. E é de máfia também, hein? É máfia e tal. Lá, ele é meio excluído da máfia, tem que se vingar. A única coisa que eu fiquei meio ferrado é que ele não usa armadura, né? No... É a primeira pessoa, o que você vai achar ruim, porra? Não interessa. Você joga um efeito na tela... Aí você fica mais forte, ué. Não, mas nas cenas, assim, ele não usa a armadura nunca. Você salvou essa porra já, Vivaldi? Não. Tá louco, porque você tá foda, mano. Eu comprei outra coisa e parei de jogar ele. E esse aí é velho, mano. Sai junto com o... Não, mas eu comprei ele não faz muito tempo, não. Eu sei. Mesmo assim, você devia dar prioridade pros antigos, pra você não decepcionar tanto. Jogo bom do filme que eu vi ontem. Filme muito bonito. Que filme que você viu ontem? Tubarão. Puta, tubarão, você é jogo bom essa nem porra sabia desse jogo? Meu, esse jogo é lindo. Você controla o tubarão e tem um botão pra mastigar. Não é com o The Dolphin, você controla o golfinho. É uma aposta. Ah, para, não. Golfinho. É com o The Dolphin é uma coisa. Jogar o controlar pra golfinho cima, fica puto, girando o The Dolphin. É muito bom esse jogo, né? Ah, mas compara um golfinho com um tubarão. Você prefere controlar o que, tio? Uma raia. Você jogou o tubarão do Play 2? Não joguei nenhum jogo desse tipo. Vamos falar o nome em inglês. Tchau. Mas tem respeito com o peixe, sabe? Que isso? Não sei, velho. Não olha pra mim. Não olha pra mim. É outro tubarão, maluco. Pô, faz um nhaque, nhaque, nhaque. Nhaque, nhaque, nhaque. É respeito com o peixe. Respeito com o peixe. E não fale mal de golfinhos, porque o lobo respeita... O lobo respeita golfinhos, é isso. A única coisa. O lobo? Não conhece o lobo? Quem é o lobo? O McFly está sendo expulso agora do Infra Games. O lobo? Lobo, golfinho, porra de lobo. Lobo é um personagem de HQ que é o cara mais foda do universo. Ah, mais foda do universo não é, mano. Mais foda do universo é o Batman. É o James Bond. É o GoldenEye. Não, Chuck Norris. É o Pierce Chuck Brosnan. Norris. Brosnan. O que foi? Tem algum jogo do Chuck Norris? Ele que é o mais foda. Tem, tem. Foda. Pô, saiu um jogo pro Chuck Norris agora, pra celular. Devia sair pra PlayStation, mesmo sendo 2D, mano. Que você tá na guerra lá com os Vietcong, aí você pode pegar um carro e jogar nos caras. Você começa já com a 60 dando tiro. É lindo o joguinho. Meu, teve um tópico lá na comunidade do God of War Brasil que os caras falaram que o Chuck Norris quer ser presidente. Chuck Norris tem que ser presidente, mano. Ele tem que dominar o mundo, tá ligado? Ele não o quer, ele pode todo ser, né? É isso mesmo, ele pode, é isso. Chuck Norris é foda, pô. Mas ele Norris, não tem, né, nenhum jogo à altura ainda. Acho que ele devia dar umas porradas aí. É verdade mesmo, hein? O nego tá mancando, porque tem roteiro pra fazer jogo. Tem jogo aí até do Steven Seagal? Tem? Tem pra Super NES. Não acredito. Tem. Bombástica essa, hein? É, você vê? Tá parado. É, aí a galera dá um golpe nele e tira o golpe. Ele só tem o frame de andar, ele não tem onde dar porrada. É, então. Você chegar perto do oponente lá, aí o carinha cai. Ah, o Steven é meio único, né, mano? O Steven Seagal, ele é lutador, ele não é ator, ele é, né? Ele que inventou lá o negócio. Não, não, ele não inventou, não. Não, mas ele tinha academia no Japão, teve academia em Minas. E cada ano que passa vai piorando os filmes dele. Dele e do Van Damme. É, que pior o quê, rapaz? Todo domingo tem um filme dele ou do Van Damme. Todo domingo tem um, pô. Agora ele tá um bucho só, né? Deu pra perceber isso em vários filmes, hein? Vocês já viram o último filme do Steve Seagal? Qual que é? Não. É Steve Seagal com uma katana matando vampiro. É, tem muita coisa. Ah, velho, falar dessa porcaria aí, meu. Que porcaria, pelo amor de Deus, mano. É Steven Seagal, velho. O único filme dele bom foi os únicos, né? Foi o 1 e o 2 lá, Força em Alerta lá. O melhor dele é o Nico, o primeiro, Acima da Lei. Isso, esse é o melhor mesmo. Que mostra ele quebrando o braço, assim. Mó foda a cena de quebração de braço e perna que ele tem naquele filme. Caralho, isso eu não vi, não. Não, agora o esquema é Tony Fa. É Long, é Long Back agora. Tony King? Tony Fa. O Bruce Lee tem um joguinho também. Tem, Dragon. Dragon, The History. É ruim pra caralho. É uma bosta. É, eu me lembro dele. O Long não é o... É, o Fei Long é o Bruce Lee. É o Bruce Lee genérico. O Fei Long e o Lau do Tekken. O Tekken. É. Agora, beleza, vamos falar do Cães de Aluguel, rapaz. De quem? Cães de Aluguel, ou Reservoir Dog. Ah. Se a sonora que a gente pode colocar agora é Stuck in the Middle of the Two, põe aí, Vivardi. Stuck in the Middle of the Two. Stuck in the Middle of the Two. Stuck in the Middle with You. A música mais fodona é que Mr. Blonde corta a orelha do cara, joga gasolina e começa a dançar. Preferia colocar Like a Virgin. Não, o melhor diálogo do filme. Não, mas não toca Laca Verde. Se você quer ver Laca Verde, tem que ter um jogo do Moulin Rouge. Cacete. Excellent! Devia ter uma fase em Quick Event, sabe? Pra você cortar a orelha do cara, jogar gasolina, mas não tem. O foda dele é que ele tem vários ranks, né? Tipo, se você salva pegando os caras de refém, rendendo todo mundo, você é profissional. Se você sai matando todo mundo à torta direita, você é psicopata. E se você mata todo mundo, até os inocentes, e faz o caralho a quatro que não precisava fazer, você é Stone Cold Crazy Psycho. Uau! E eu consegui tirar Stone Crazy Psycho em todas as fases, menos a de carro. É, então você não conseguiu em todas. Menos a de carro. Não, é todas é menos um. Porra, mano, cortei todos os meus 5 dedos do pé, menos o dedão. Foi lepra? Não. Porque eu deixei pra fazer joia. Ah, mas é, porra. Tá bom, nas 15 fases, menos as 4 de carro. Caralho. Que é uma coisa linda. E o legal é que tem os combos especial, né? O Mr. Blonde, ele, pra deixar todo mundo com medo, ele vai com a teoria do cara que tá rendendo. Tem um cara lá que ele enfia um cigarro no olho. O outro, se não me engano, ele pega aquele negócio de cortar charuto e corta o dedo do cara. Isso daí tem no Darkman também. Isso é clichê. Então eu preciso de um negócio pra cortar charuto. O Wick não é clichê, mano. É você fazer aquele negócio lá do Velozes e Furiosos. Cata um rato. Numa lata. É foda, eu não lembro de nada do Velozes Furiosos. Só dessa cena, você fala que marca que era o carro. É, não, mas eu vi que tem o Van Diesel. O Van Diesel que tem, ô. Não é Van Diesel, mano, é Van Diesel. Cara que não sabe inglês é foda. Falaram em Van Diesel, em Vin Diesel, sei lá. Ensina pra ele, vai, é Van Diesel. Ou Diesel, esse último jogo dele, falaram que é muito... É, saiu dois agora, né? The Chronicles of the Riddick, né? Isso. Que já tinha no Xbox, que falam que é do caralho. Isso. Que jogo que é? Daquele filme Eclipse Mortal. Isso. Ele é cego e enxerga, sacou? Esse cara é pra caralho. Ele é tipo o Neo com o Demolidor. O joguinho é lindo, é primeira pessoa, fodidaço. Melhor jogo baseado em filme, segundo várias revistas aí. E o Wanted, será que presta? O Wanted, assim, eu queria muito falar que ele presta, sabe? Só que eu não tenho meu 360 aqui pra falar e o Vivaldi não comprou essa porra. Mas eu espero, com todas as forças dos meus descendentes que estão nos meus bagos, que seja bom. Aquele jogo de slash lá, é igual o Final Fight, lá, o Selvagens da Noite, que é daquele filme lá de Warriors. É verdade, isso é bom pra caralho. É louco esse jogo também. Falar que ia ser o 2, o remake pro 360. O Warriors é lindo, mano. Tem as cenas e tal. O foda é que você viu o filme hoje e você achou uma bosta. Uma bosta, né? O filme. Devagar pra caralho. O filme só vale pelos estereótipos dos caras. E tem uns Quick Time Event lá de roubar a rádio e tal, que os caras usaram no GTA novo que saiu do Chinatown Wars. Como é que você tá falando do Homem de Ferro? É, o jogo é uma bosta. Eu não joguei. Hulk, Homem de Ferro, é uma bosta. Um que você pôs aí que vale a pena falar é o Spawn, que não é de um travesti. O Spawn, né? Conta a saga de um homem. Essa é muito nossa, não. Eu já tava pensando nesse... Opa, Spawn. Tem que falar do Spawn aqui, mano. Cortou, já era. Excellent! Spawn do Super NES. Tem pra Play 2, tem pra Play 1, que é uma bosta tremenda. O do Play 2 é aceitável, né? O Play 2 é um Devil May Cry. Tem o do Dreamcast, que é melhor que o do Play 2, pelo que eu me lembro. Ah, um joguinho que é aceitável é o do 24 horas, né? 24 Game. O Mike Fly que é fanzoco do 24. Jack Bauer. Porra, ele é o cara, mano. Ah, é, tem esse jogo do Jack Bauer também. Bom ou não? Tá aí o único cara que ganha do Chuck Norris, mano. Não, ele não ganha do Chuck Norris, pô. Ganha, puta. Chuck Norris não fez Garotos Perdidos. É, que ele não tava perdido. Ele tava se achando na época. É, esse jogo ele tem todos os atores, né, dublando com a cara de todo mundo e a história dele se passa entre a segunda e a terceira temporada, né? É, complementa. E é legal pra caralho, velho. Parece que você tá jogando... A merda é que não é em tempo real, né? Passa uma hora no jogo, você jogou 5 minutos às vezes. Mas é legal. O jogo é legalzinho, assim. Bem acabado até. Não chega a deixar a desejar. Então, e um jogo que é legalzinho é o jogo do Carros, da Disney. Você controla o... Relâmpago McQueen. Relâmpago McQueen. É tão bom que saiu... Saiu dois. Saiu um segundo lá. É. Não chama dois, mas... Saiu dois, é, mas saiu. Saiu pro 360 também, né? É um subtítulo. É maneirinho. Esses baseados de desenho, ó. A gente pode falar dele, pode falar do Aladdin. O Aladdin tá na minha lista. É do Mega Drive, né, maluco? Isso, do Mega Drive. Porque o do SNES é uma bosta. Outro do Mega Drive é o Rei Leão também. É meio bem, assim, eu digo infantil, ainda mais pras meninas. Esse era difícil. Esse daí é foda. Esse do Rei Leão era um caralho. Esse era difícil. Comentários que tem o Gay Leão. É o quê? O Gay Leão. Quem que é esse aí? Não sei, velho. Mas deve ser um filme bem bicha. Os caras iam fazer um filme hétero, o Gay Leão. Mas em inglês, como é que vai chamar? Português, Gay Leão. Mas em inglês, sei. Lion King, King Gay Queen. King. É. Lion Queen. É, Lion Queen. Lion Apesar Queen. Que eu baixei a versão do Mugen, que chama The Queen of Fighters. E só tem mina pelada. Esse é bom, hein? E sabe o que fizeram? Já que agora só tem esse negócio de mina pelada no Mugen? Fizeram um personagem estrupador. Aí você luta... Metendo a rola na frente. E até a animação, mano. O negócio é de rir. Deve ser bem animado mesmo. O jogo do Hércules do Play 1 era do caralho. Não sei se vocês jogaram. Não, não joguei não. É um jogo 2D com 3D, rapaz. É 2D com 3D. Tarzan era mais ou menos também, né? Tarzan era maneiro. Tinha um que é muito louco, que é o Chip Rider. Se você controla o coiote, tem que roubar as ovelhas, mano. Esse é muito chip. Esse é louco. Chip de que tem o, e tem o cachorrão lá, aquele cafranjona. Nossa, ele é foda. Esse joguinho é foda. Ele é em português. É lindo, mano. Ô, Raider, tem certeza que foi essa história que você contou, mano, do Raider aí? Não foi a do esquema das ovelhinhas, não? Não. Você foi tomava esse. Conta das ovelhinhas, cravinhos. Aí você era, pronto, olha só, vamos chamar você de Raider. Não, eu quero o cavaleiro. Que podia aí ser. Apareceu outro cara pra tomar conta, eles tiveram que dormir a noite na barraca. Apesar que nem aí fizeram um filme. Quase ganharam o Oscar. É, quase ganharam o Oscar. O mais certo no meu caso seria o Knight, né? Mas foi Raider, porque a molecadinha de quinta série descobriu na hora. Molecadinha, ele e as molecadinhas no meio dos matos. Eu não entendi esse no meio do mato. Que mato? Cravinho não tem mato, opa. Não, longe disso. Não tem mato, claro que não. É cana. Opa! Bombástica essa declaração. Aqui é cana sertanejo e funk. As ovelhas enchem a cara de cana, é mó fácil catar. Pode crer. Ainda ouvindo funk e tal, pá. Pernalonga, mano. Falava dos infantil. Pernalonga era bom também. Pernalonga Buzz in Time, que é a viagem no tempo lá do Play 1, muito foda também. Assim como os joguinhos do Pato Donaldo. O Fantasia, do Mickey, né? Apesar de eu preferir o Fantasia da putaria. É, Pato Donaldo é do Walt Disney, né? Do Mickey é o Castle of Illusion, que é o bom. Isso, Castle of Illusion. Isso mesmo. Nossa, tô tentando lembrar aqui. Ah, tá vendo? Empolgou, criança, mano. Então, vocês estão pensando o quê? Que tem um do Play 1 que é do caralho, que é mistura 3D. A primeira fase é a fase do barco, e vai ficando colorido. Mas isso daí no Super NES era Mickey Mania. Não, Castle of Illusion. Um que em homenagem ao Vivardi que eu pus aqui. É o Carmen Sandiego, tu lembra dessa porra? Lembro. Quem não sabe falar? Eu só usei ele pra dar exemplo de jogo de texto no episódio 007. Só. Carmen Sandiego, por acaso é aquele que você tinha que. De PC. Prender a galera lá? Tinha pra Mega Drive. Os caras eram. Aí você perguntava. Era o quê? Aí foi no avião que a bandeira tinha uma folha, aí você tinha que ir pro Canadá. O avião andava com uma bandeira tochada no rabo, né? Muito interessante mesmo. É. Jogo de PC, assim, desse naipe aí, um melhor mesmo. Era mais jogável, né? Tanto que era em português, né? Alguém já jogou King Kong do Play 2? Tem um site aqui que tá entre um dos melhores. King Kong do Play 2 é um jogo lindo. Se você jogar King Kong do Play 2, você vai pensar que tá jogando New Generation, rapaz. O negócio é foda. King Kong? King Kong, que é do filme do Peter Jackson. Mas tá me zoando. Isso mesmo, cara. O filme de Peter Jackson realmente mostrou o gorila que é o King Kong. Obviamente que é um trabalho desse tinha que virar um jogo. Das matas a Manhattan, solte o gorila que é dentro de você neste game. Você tá falando ou tá lendo? Eu tô lendo. Tem um site aqui que tá falando. Solte o gorila que há dentro de você. Ele é o sétimo melhor jogo baseado em todo o tempo. Senhor Exterminador do Futuro teve jogo que presta. Teve o Urgente? Finalmente no Play 2, depois de muito tempo, né? Teve até Robocop vs Terminator no. Ah, os Robocop são legais, cara. É, o Robocop é maneirinho. O arcade é legal. O do Play 2 é um lixo, puta que pariu. Pior jogo que eu já comprei de primeira pessoa. Viram que tem um jogo que era pra ser feito do Terminator para Nintendinho? E os caras perderam a licença depois de ter terminado o jogo? Nossa. Sunsoft. Todos os jogos bons da Nintendinho são Sunsoft, se não me engano. O Batman é. Tudo Sunsoft. Chama Journey to Silius. É pra ser Terminator, né? Tanto que você controla o John Connor o jogo inteiro, fugindo do Terminador. O último chefe é o T-800. Você tem que matar ele. Grande pra caramba, uns 4 metros. Né? É, proporção não era coisa naquele jogo, né? Nessa época, o Dick Tracy era 3 vezes o tamanho do carro. Pois é. Mas o joguinho é do caralho, é um dos melhores jogos de aventura que tem pro. Entendi. E na evolução aí, eu acho que a gente só foi ter um jogo bom nele no Redemption pro Play 2. Coisa linda. Eu gosto de levar porrada no jogo e depois ficar dando close assim pra mim ver o cara sem pele. que vai perdendo, é certinho. Fica girando a câmera. É, fica girando a câmera em volta do Schwarzenegger. E o legal é que o jogo, ele tem, ele é complemento do terceiro filme. Embora o terceiro filme não seja lá grande coisa, né? Ele mostra como é que ele foi até o futuro, mostra se tem que passar por uma parte. É muito lindo, né? E pra fechar com chave de ouro, rapaz? Jackass, The Game. Deveria ter para o Wii esse jogo. Ô, oh, Jackass é da hora, Jackass. É. Pensou o Jackass para o Wii? Enfia o controle na bunda e saia correndo? Se não, tente pular com o controle na bunda no lugar mais alto, né? Isso. Pular com o Nuketchuk na sua cueca e tente fisgar alguma coisa. Ah! Mas no Play já é legal pra caramba, que tem aquele negócio de pular. É um jogo de minigames, sem ser pra criança, é uma coisa linda. Um dos melhores que eu já joguei de minigame pro Play 2. É, isso é legal. E pra Wii ia dar pra aloprar mesmo, né? Pra Wii ia ser lindo os controles, mano. Pensou, bata com o negócio na cabeça até sangrar. Aí você tá lá, pá, tá bom, não! Ah, aí faz lá, você perdeu tantas calorias e tanto sangue. É, você usa a balança do Fitbit pra saber quanto você perdeu de sangue. Game over. Coisinha aqui, o nosso bolão da música do primeiro trailer do Beatles Rock Band. Da Sr. McFly, que música você acha que vai estar no primeiro trailer do Beatles Rock Band? Não sei, cara. Yellow Submarine. Ah, tirou da minha boca, hein? Então você também aposta no Yellow Submarine? Ou Lucy in the Sky, lá. Lucy in the Sky, Diamonds? Isso. Ah, mas é uma só, rapá. Ah, já que ele falou Submarine, eu vou no Lucy in the Sky. No Lucy? Ah, então tá. Que eu tinha escolhido Helter Skelter, você fala o que mesmo? Evolution. Evolution. Tem o Living Let Die. Living Let Die do Paul McCartney, caralho. Ah, você tem alguma coisa a ver com Tomb Raider, Johnny Raider? Não. Meu Raider é mais ou menos inspirado, tipo, cavaleiro, mais ou menos, né? E na época que o cara colocou esse Raider aí, a molecada tava aprendendo inglês, né? Ainda no ginásio, né? Aí eu chegava pra ajudar a galera e tudo as fases que a galera não passava, eu ia lá e passava pra galera. Aí a galera falava, chama cavalaria. Como é que é cavalaria? É Raider. Aí ficou isso aí. Ah, é? Meio escuro, mas é. Tô imaginando um cavalo chinelo. Aqueles cavalos de Lucky Luke, né? É, tomando seus cus. Não, agora até lembrei. Sabe a música do Black Sabbath, Neon Nights? Começou a montar a banda esses negócios e a gente foi tocar ela. E os caras achavam que era Noite de Neon. E não é? Eu achava que é isso aí, não é não? Faz só uma risadinha antes. Nights. Não, é Night de Cavaleiro, porra. Cavaleiros, meu. Ah, é o K-Night. E saiu o patch pra Play 2, que inclusive fiz uma capinha exclusiva, a edição pacheada. Fiz em português. Aí gente lá, sinta o filho da puta na vida real. Olha. É. É. Eu vou pôr aí pro pessoal vendo o post. Tá lindo. Isso, parabéns. É, já demorou pra você. Aí, parabéns. Você não zerou nessa fase. Porcentagem mínima, mas era bem maior de mulher naquele show. Hein? Porra, as meninas que estavam atrás de mim começaram. Ah, vamos levantar a blusa! A minha mina deu uma olhada pra trás, assim, tipo, suas vacas. E eu dei a mesma olhada pro Vivaldi e falei, filho da puta. A gente tava falando do negócio da calça do Cid Moreira, que ninguém nunca viu as pernas do Cid Moreira, diga-se de passagem. Acho que aquele cara não existe, velho. Aquela porra num computador. É um robozinho, tipo do Kraftwerk. É um robozinho. É. Não, é tipo apesar isso. Que saiu, acho que na Caras, ele numa banheira de espuma com as pernas. Eu não vi essa cara e não quero ver. É, e tem sim, tem pernas sim, são bonitas, diga-se de passagem. Oh, ih, caralho. Mano, dá licença, eu vou embora. São bonitas? Pera aí, que negócio é esse? Vocês sabiam daquele chat que tinha no Batman, que você pegava o segundo controle e ficava tirando ele fora? De qual jogo? Do Batman 1, do Nintendinho. Não lembro não. É, você pegava o segundo controle, você ficava quase desconectando ele, mexendo de um lado pro outro, quase saindo, e ia subindo a sua energia. Eu zerei assim com os braços depois que eu descobri esse chat. Não é o baixo, baixo, cima, cima. Não, o McFly deve estar pensando que só assim pra ele salvar um jogo mesmo. Isso, eu sou bom pra caramba. No Punisher não deu pra fazer isso? Então, se tivesse, eu tentei baixo, baixo, cima, cima, desconectar o controle, não vi. Já deu pra ver que a cidade de Cravinhos tem muita neblina. Silent Hill. Você viu isso no Google Earth, né? Pior ia ser se fosse uma coisa mais grave, né? Pensou se a cidade chamasse Furunco. Aí ia ser foda, né? Ou espinhinhas. Espinhinhas. Furunquinhos, espinhinhas. Atenção. Os próximos segundos não são indicados para crianças ou idosos que se ofendem facilmente, assim como pessoas com problemas de coração, alto nível de colesterol no sangue, diabetes ou diarreia explosiva. Jornada nas Estrelas, meu. Tem 5 pornô. Nossa. É, e o Spock goza verde. Ah, tá jura. O Sexy Hot tinha também. É, escroto também. Né? Come on, come your green sperm on me. Aí sabe aquele negocinho de carnaval, assim, que é uma espuminha verde? É aqui. Esse jogo nem é bi, né, mano? Ô, e o filme é tão bom que esses 5 são de 90 até 95. É, isso daí que eu vi. Só que o cara não gozava verde, não, mano. E saiu dois novos agora. E são com o mesmo cara. Ah, não, a mina falou green só na minha TV, né? Só a TV que é PB, ó. Porra, digo eu, que sempre tem que acabar na putaria, essas...